de pura por cauda, mas por cabeça, e só estarás em cima. O Senhor não te porá por cauda, mas por cabeça, e só estarás em cima. Agora abra sua boca e a vitória vem, é uma atrás da outra. Jamais diga sou fraco, porque dele é a força. Ah, ele te chama pra te levantar, te necessita para te usar. Abraão a Deus agradou e viu o dia do Senhor. Moisés subiu ao monte e Deus com ele falou. Josué levantou e orou, o sol e a lua Deus parou. Elias orou, fogo do céu e chuva Deus mandou. E a sua fé, como ela está? Grande ou pequena, não há problema. Não, não, não, difícil demais. Levante-se do chão, alegre o coração. Derrota não faz parte do cristão. O Senhor não te porá por cauda, mas por cabeça, e só estarás em cima. O Senhor não te porá por cauda, mas por cabeça, e só estarás em cima. O Senhor não te porá por cauda, mas por cabeça, e só estarás em cima. O Senhor não te porá por cauda, mas por cabeça, e só estarás em cima.